dia 3890, pronto, no ponto esperando a 10. Da miséria autorizada na decolada 10, 140 graus, check leste. Anima 10 a 3, 290. Zero decolada 24, controle 120.8, bom voo. 1208, obrigado, bom dia. falar. Oi, Salvador, bom dia, tá 3153. Ciente, tem pouso autorizado na 10, avistado, cheque o trem, o vento 140 graus com meia dúzia. Ciente, livre pouso, tá 3153, tem baixo travado. bem-vindo, Solo 34, Oliveira Direita, 121.9, Solo. 219, graças. Salvador, bom dia, total 9910, estabilizado. O total, bem avistado, centro das travadas, pista livre, pouso autorizado na 10-120 com 62. Pouso autorizado, total 9910. Salvador, bom dia, azul 4069, ponte Caraguá, 10 top. Pode ser 27 ali, mantém. Pode 27, vai lá, manter o 4069. Total 9910, solo agora às 38, Oliveira 121.9, bem-vindo. 209. 4069, a pista livre, quando ponto está autorizado a decolagem. 180 graus com 12 nós. Autorizado a decolagem, 4069. O ar radial 02 para você, na escuta. Autorizado, Guardião, repórter do solo, 180 com 10. Solo, Salvador, Mike XAX. Prossiga. Bom dia, Mike XAX, solicita autorização de rebote, posição rebota 14 até a ponte 9. Chama o solo 121.9. Oi, Salvador, bom dia, 804, pode esperar pronto. Bonito 04, ali mantém. Ali mantém, 804. No reboque, tá na escuta ainda da torre? Na escuta, marca a escuta, XAX. Chame o solo em 121.9 para o reboque. Ok, 121.9. Para o polo, guardião da coisa. Cheio de guardião, ingressar na litoral, controle 20.8, bom voo. Ingressar na litoral, 208, gratuito, 02. Azul 4069, decola agora os 41, no controle 120.8, bom voo. 208, bom dia, 4069. Livre decolagem 190, vento 190 graus com 10 nós. Livre decolagem 190, boa noite, 04. 804, decolado Salvador agora às 4-4, controle 20.8, bom voo. 204, controle 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, bom 804. Tá na torre ainda, 204. Salvador, bom dia, 85 no 7.0 da 10, pronto. 85 no 7, pista livre, autorizada, linha decolada 10, 140 graus, 8 baixo. Autorizada, linha decolada, pista 10, 85 no 7. Tá sim, decolagem 10, 357. Sim, 357, autorizado, vento, 150 com 10. Bom dia, está cargo 6570, está próximo ao ponto de espera da 10, pronto. 6570 ali mantém. Ali mantém 10, é 65, está cargo 6570. Não sai, decolado as 49, controle 10.8, não vou. Então, 357, controle Salvador 10.8. 170, livre decolagem 90, 130 com 11. Inicia na 90, apta cargo 6570. Controle 120.8, obrigado, bom dia, bom trabalho, 208, 65, 70.